entrega na batalha, sempre firme na guerrilha, segura sua espada. Bíblia sagrada, minha arma nessa guerra, pois na favela seu vacilo já era. Tô sempre firme, levando a verdade aos guerreiros de Brasília e do mundo. Quem sabe, quem sabe, a fé é cega, pode crer, não tem limite. O Senhor é muito mais, é o caminho, acredite. Guerra sem fim, o mundo jaz no maligno. Quem não acredita, se acaba no vício. É embaçado, já tive desse lado. Hoje resgatado de Jesus que eu falo. Na mira de um oitão ou no fundo de uma cela, quando não tem saído, uma luz te espera. O mal põe a prova, o verdadeiro se firma. Minha única certeza, Jesus é a saída. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Permanecer de pé, mirando o seu futuro, movido pela fé. É difícil, eu sei, pela estrada da dor. Quantas vezes passei e eu penso, o que seria de mim? De repente minha história já estaria no fim. Ver meu pivete crescer, correndo atrás de pipa, sem enquadrar o patrão. Na profissão suicida, fazer valer a pena. A morte de Jesus, que por mim, por você, pagou um preço na cruz. Nos tropeços da vida, a gente se levanta. Viver uma vida sem Deus, de nada adianta. Viver uma vida de crime na ilusão dos malotes, mas no final é cadeia se não trombar com a morte. Coloque as cartas na mesa, reveja seus conceitos. Pra conseguir vida eterna, só existe um segredo. Pra conseguir vida eterna, só existe um segredo. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Aí maluco, preste atenção, em torno sul, quebrada de irmãos. Minha satisfação, rimar com os aliados. Já tava escrito o caminho traçado. O sistema do inferno se levanta, mas cai, versículo 3, livre-arbítrio. Deus é muito mais, é aliança eterna, certeza da vitória. Muita paz, muito amor, liga os manos nessa glória. Tamo na luta, na busca de vencer, pois Deus está comigo e não tenho que temer. A aliança aqui na terra foi selada lá no céu. Pra nós é uma vitória, muito mais que um troféu. Porque um guerreiro de verdade batalha, luta e não se cansa. Um covarde desiste, mas não acaba a esperança. Tô sempre firme, levando a verdade aos guerreiros de Brasília e do mundo, quem sabe. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Guerreiro de verdade não se entrega na batalha. Não se entrega, não, não se entrega. Aí, guerreiro de verdade jamais se entrega. Firme e forte na palavra, marca sua presa. Assim que é, assim que se faz. Versículo 3, livre-arbítrio. Deus é muito mais.